YD910, canal 249, emissora classe A, transmitindo em 97,7 MHz para mais de 1.300.000 habitantes. Programação musical e jornalística ao vivo, 100% local. Uma empresa Rádio Tupan Limitada, desde 1983 com você. Sintonize também www.radiotupan.com.br. Curta Facebook/Rádio Tupan AM FM. Mande sua mensagem pelo WhatsApp 99777-5497. Rádio Tupan FM 97,7. Todo mundo ouve.